Atenção, usuárias de droga. Próxima estação: Rock Doido. Rock Doido. Rock Doido. Rock Doido. São os quatro caras que as bandidas gostam. São os quatro caras que as bandidas gostam. Ladrão, traficante, ex-presidiário. Pode crer. E os Zé Droguinha. Pode crer. E os Zé Droguinha. Atenção, usuárias de droga. Atenção, usuárias de droga. Próxima estação: Rock Doido. Rock Doido. Rock Doido. Rock Doido. São os quatro caras que as bandidas gostam. São os quatro caras que as bandidas gostam. Ladrão, traficante, ex-presidiário. Pode crer. E os Zé Droguinha. Pode crer. E os Zé Droguinha. Atenção, usuárias de droga.